aber blickt auf die, die so wandeln wie wir. E ele está dizendo isso, olhando para aqueles que andam assim como nós. Wie ihr uns zum Vorbild habt. Como ele diz, segundo o exemplo que tendes em nós. Als Paulus nach Rom das erste Mal gehen wollte, dann schrieb den Römern: Ich möchte unter euch leben. Das ist interessant zu lesen. Römer 1. Quando Paulo queria ir pela primeira vez a Roma, e podemos abrir isso em Romanos capítulo 1, ele escreve a eles algo interessante. 1 und Kapitel 1, Vers 11. Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Paulus war kein Führer, in dem Sinne, nur ihm muss geführt werden. Paulo, ele não era guia, no sentido como se ele dissesse só eu preciso ser o guia. Man hört ja oft so Paulus der Frauenfeind, der schrieb über Kopfbedeckung und über Ehe, aber im Grunde genommen war ja nicht verheiratet. Man greift ihn an, Paulus. Que muitas vezes se ouve falar mal de Paulo até. Paulo é atacado porque dizem assim, ah, ele era inimigo das mulheres. Ele escreve sobre as mulheres, mas ele mesmo, por exemplo, nem era casado. Aber Paulus war ein Werkzeug Gottes. Mas Paulo era uma ferramenta na mão de Deus. Er schrieb, was Gott für uns als gut sehen wollte. Ele escreveu aquelas coisas que Deus queria ver escrito para nós como coisas boas para nós. Und wir sollten in der Versammlung auch nicht einen Bruder haben, der führt, sondern wir sollen Brüder und Schwestern haben. Ein Volk Gottes, was geht. Wir folgen nicht Brüder, sondern wir folgen Christus. E também na igreja, na assembleia, não deveríamos ter apenas guia. Devemos ter irmãos que lideram, que guiam. E não devemos, então, até mesmo seguir a esses irmãos. Mas, em última instância, é Cristo que tem que nos liderar. Aber wir müssen auch solche anerkennen, die Hirten, die einen gewissen Schutz für eine Versammlung sind. Auch sie müssen wir anerkennen. Por outro lado, devemos reconhecer aqueles irmãos que fazem serviço pastoral. Devemos reconhecê-los, porque eles cuidam de nós. Auch das ist wichtig, dass wir das vor allen Dingen junge zwischen 18 und 25 haben ja manchmal so das Problem, Autorität anzuerkennen. Isso é algo importante para todos nós, mas especialmente para a faixa etária dos 18 aos 25 anos por aí. Esse pessoal, muitas vezes, esses jovens, tem problema de reconhecer a autoridade. Aber wenn es ein Hinweis ist und eine Hilfe, damit ich näher zu Christus komme, dann nimm es an. Mas se você e eu recebemos uma dica que nos ajuda de nós nos aproximarmos de Cristo, então acatemos essa dica. Und das Schöne ist ja, er schrieb den Römern, er kam dahin als der Lehrer, aber er wollte auch von ihnen getröstet werden, von ihrem Glauben getröstet zu werden. E o bonito é aqui, quando ele escreve aos Romanos, que ele queria ir para lá na condição de professor, de ensinador. Mas, por outro lado, ele queria ser consolado também pela fé deles. Auch das hat mich gestern Abend so gefreut, dass kleinere Kinder hier Lieder gesungen haben. E também isso me alegrou muito ontem à noite, que até mesmo algumas crianças menores cantaram hinos lá na frente. Und das freut auch uns Erwachsene, Kinder zu sehen, die über den Herrn Jesus singen. Isso nos alegra a nós, os adultos, de vermos crianças que cantam a respeito do Senhor Jesus. Jeder ist wichtig in der Versammlung. Der Große, der Kleine. Der viel in der Bibel gelesen hat oder der wenig gelesen hat. E cada de nós é importante dentro do contexto da igreja. Aquele que tem... der viel in der Bibel gelesen hat. O grande e o pequeno. Também aquele que leu muito na Bíblia e aquele que leu pouco na Bíblia. Kommen wir zurück zum Philipperbrief, Kapitel 3. Zurück zum Philipperbrief, Kapitel 3. Agora voltando aos Filipenses, capítulo 3. Vers 18, denn viele wandern, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber mit Weinen sage, dass sie die Feinde Christi sind. E dali que há muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Manchmal müssen wir auch Gläubige ziehen lassen. Às vezes devemos deixar também ir a crentes. Wir müssen immer beten für unsere Gläubige, die wir auch nicht mehr sehen, die vielleicht nicht mehr mit uns gehen. Aber wir können sie nicht aufhalten. Devemos sempre sim orar por pessoas, por crentes, que nos deixaram, que não estão andando mais conosco. Wir müssen, mas não podemos segurá-los tampouco. Wir müssen alles tun, damit wir zusammenbleiben. Devemos nos empenhar para fazer tudo, para permanecermos juntos, sim. Aber es kann der Tag kommen, wo wir einen Bruch machen müssen. Mas pode chegar o momento, o dia em que devemos fazer uma separação. Nicht im Gebet, aber vielleicht in der Gemeinschaft, in der Freizeit, in dem, was wir zusammen tun. E essa separação nunca se refere ao ambiente da oração, mas sim talvez ao tempo que passamos juntos. Aber das tun wir nicht, bevor wir nicht den Betreffenden auch sagen, du, pass auf, das ist nicht gut, dieser Weg. E uma separação a gente também não deve fazer antes de dizer àquela pessoa, cuidado, o caminho que você anda não é um bom caminho. Ich kann diesen Weg nicht mitgehen. E eu não posso andar nesse caminho com você. Ich finde das nicht gut. Eu não acho que aquilo é bom. Bitte, komm zurück. Por favor, volte. Aber wenn dann der andere doch gehen will, dann lass ihn bitte gehen. Mas se o outro então insiste em ir, então deixe ir. Wenn es deine Frau ist oder dein Mann ist, dann wird es natürlich schwierig. Ja? Das ist schade. Das ist ja nicht, wir können, ja, dann scheiden wir uns. Nein, nein, das ist jetzt nicht die Lösung. Ne? Aber ich rede jetzt von Freundschaften, von solchen, die noch in dieser Welt alleine sind. E aí a solução também no casal não pode ser divórcio de maneira alguma, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de amizades que temos aqui. Wenn es um die Liebe Gottes geht, dann geht es zuerst um die Liebe zu ihm und nicht zu allen Menschen, die Liebe zu Gott. Quando se trata do amor de Deus, então é em primeiro plano o amor para com ele e não o amor para com todos os homens. Und das ist manchmal schmerzvoll. E de praticar isso às vezes se torna doloroso. Und manchmal verstehen wir das nicht. E por vezes a gente não entende isso. Aber du musst verstehen, was Christus für dich will. Mas você deve entender o que Cristo quer para você. In Apostelgeschichte 5 lesen wir etwas sehr Interessantes. Apostelgeschichte 5. Em Atos capítulo 5 nós lemos algo interessante. Wir müssen nicht dann denken, oh, jetzt sind sie alle weg oder jetzt gehen sie, wir verlieren sie. Vorsicht, Gott muss führen. Gott bringt die Menschen zu seinem Volk. Não devemos pensar assim, ó, foram todos embora, o que que vamos fazer? Não, é Deus que tem que liderar, Deus que tem que juntar o seu povo. Manchmal denken wir ja, boah, ich bin da gut. Às vezes nós pensamos, ah, não, eu sou bom, eu vou fazer. Wir sind gar nichts. Na verdade, nós não somos nada. Knechte sollen wir sein. Devemos ser servos. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 13 und 14. In Atos 5, versículos 13 e 14. Aí nós lemos. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Ja, es kann sein, dass du gemieden wirst, das sehen wir ja auch hier. Das Volk mied sie, aber der Herr führte Gläubige hinzu. Der Herr führte Gläubige hinzu, Vers 14. Às vezes pode ser que os outros se afastem de você, como era aqui. Ninguém ousava ajuntar-se a eles. Mas, por outro lado, o Senhor estava guiando os demais. Und was halten wir vor allen Dingen fest? Was ist unser wichtigster Schatz? E o que que é o nosso maior, mais importante tesouro? A que nós nos apegamos? Was haben wir gelesen in Philipper 3? Que nós temos lido lá em Filipenses 3? Das Kreuz Christi. Da wo der Jesus gestorben ist. Das halten wir ganz groß. Aquele lugar onde o Senhor Jesus morreu, aquilo temos em grande estima. Aber dann auch seine Versammlung. Mas depois também a igreja dele. Seine Gebetsstunde. E também a sua reunião de oração. Dort, wo die Gläubigen ihn geschart sind. O momento, aquele lugar em que os crentes estão rodeados ao redor dele. Wie ist das mit dem Platz am Sonntagmorgen? Hast du ihn schon eingenommen? Como que é com aquele lugar seu aos domingos de manhã? Você já ocupou o seu lugar? Warum wartest du? E se não, por que você está esperando? Auf was wartest du? Está esperando para quê? Por quê? Der Herr sagt, kommet her zu mir. O Senhor, ele disse, vinde a mim. Zu ihm sei, bist du doch gekommen. Ihn hast du doch angenommen. Você não veio já ele? Você não aceitou ele? Und dann sagt er, dies tut zu meinem Gedächtnis. Se você veio a ele, então ele diz, fazei isto em memória de mim. Warum tust du es noch nicht? Então por que você não está fazendo isso ainda? Auf was wartest du? Está esperando por quê? Rede mit den Geschwistern am Ort. Fale com os irmãos na localidade. Rede hier mit Geschwister. Was sollst du tun? Ich will doch diesen Platz einnehmen, den der Herr für mich vorbereitet. Fale com irmãos e irmãs, dizendo, eu quero ocupar aquele lugar que o Senhor tem previsto para mim. Wenn du weit weg wohnst, wenn du alleine bist in einer Stadt, ich weiß, ihr habt große Distanzen in Brasilien. Se você mora sozinho, longe, uma distância longe da próxima Assembleia, eu sei que vocês têm distâncias grandes daqui. Dann frag den Herr, Herr, ich will aber Gemeinschaft haben mit den Gläubigen. Bitte hilf mir, es zu finden. Und der Herr wird dir Lösungen geben. Então pergunte ao Senhor, dizendo a ele, ó Senhor, eu quero ter comunhão com crentes. Eu quero ter comunhão e o Senhor vai dar a solução para você. Nicht Gemeinschaft mit irgendwem und irgendwas, sondern Gemeinschaft mit denen, die das, die die Versammlung, das Zeugnis Gottes, diese Perle Gottes groß halten. E a solução que ele vai dar não é que ele vai te mostrar de se juntar a qualquer um, mas sim, ele vai te levar à comunhão com aqueles com aqueles que formam aquele testemunho dele, que são aquela pérola que ele possui. Wir haben sehr viel an diesen Tagen über den Willen Gottes, die Nachfolge, den Standort, den wir in dieser Welt haben sollen, nachgedacht. Nesses dias nós meditamos bastante sobre a vontade de Deus, sobre a posição que devemos tomar neste mundo. Vielleicht, wenn der Herr es schenkt, wäre es schön, im nächsten Jahr vielleicht die Versammlung, seine Perle zu sehen. Quem sabe, no próximo ano, se o Senhor o conceder assim, seria bonito vermos também uma vez a igreja dele, aquela pérola dele. Ich weiß und sehe, in Brasilien gibt es viele Kirchen und es gibt viele Gläubige, das ist auch gut so. Eu sei que no Brasil, eu vejo isso, tem muitas chamadas igrejas, muitos crentes. Aber por um lado é bom. Aber nicht überall, wo ein großes Schild ist und wo in die Hände geklatscht wird und wo getanzt wird, ist Christus in der Mitte. Mas nem em todos os lugares onde se vê uma grande placa, onde se bate palma, onde se dança, está Cristo no meio. Und auch da muss ich vorsichtig sein, um dort einfach so hinzugehen. E eu tenho que até tomar cuidados, bastante cuidados, para simplesmente ir uma vez até ali. Du willst doch das gute Wasser. Porque não é assim que você quer a água boa? Du willst doch das Wasser aus dem Munde des Herrn Jesus. Você não quer tomar aquela água que flui da boca do Senhor Jesus? Ich fasse noch einmal zusammen. Resumindo uma vez mais. Nachahmer Gottes. Imitadores de Deus. In Epheser 1 und 2. 5, 1 und 2. Efésios 5, 1 e 2. Nachahmer Christus. Colossa 3, Vers 9 bis 11. Imitadores de Cristo. Colossenses 3, 9 a 11. Nachahmer Paulus, Philipper 3, Vers 17 bis 21. Imitadores de Paulo, Filipenses 3, 17 a 21. Dann haben wir das ungleiche Joch gehabt. herauskommen aus der Mitte, vimos também o jugo desigual de sair do meio, aus der Mitte, wo ich mich in dieser Welt noch wohlfühle, sair daquele meio neste mundo onde eu me sinto bem ainda. Wo stand das noch? Onde que estava escrito isso ao final? Lauter. Mais alto. 2 Coríntios 6, versículo 17. Richtig. Certo. Correto. Und jetzt zum Abschluss noch eine kleine Geschichte. E agora, para finalizar, de novo, uma pequena história. Vor einigen Monaten war ich bei einer jungen Familie eingeladen. Faz alguns meses que eu estava convidado numa família jovem. Und sie hatten ein neues Haus. Eles tinham uma casa nova. Sehr schönes Haus. Uma casa bonita. Und sie waren ganz stolz und ganz froh. E estavam orgulhosos e alegres quanto a isso. Und sagten, Luke, wir wollen dir das ganze Haus zeigen. E falaram, oh, Luke, nós queremos te mostrar toda a casa. Oh ja, sagte ich, ja, gerne. Wir gingen in alle Zimmer oben und überall. Sim, é bom. Então, andamos de quarto em quarto, de recinto em recinto. Überall neue Türen und das Badezimmer. Es gab auch eine Dusche. Portas novas. Und tinha aquele banheirão ali, com uma ducha boa. Und die Kleider waren alle gut aufgeräumt. As vestimentas, tudo bem, cuidadosamente colocadas no seu devido lugar. Und dann ganz einen Raum, mit einer schönen Türe, die machten sie nicht auf. Existia lá um quartinho, que também tinha uma porta bonita e bela, mas eles não abriram aquela porta. Oh, sagte ich, was habt ihr denn hier in dem Raum? Aí eu perguntei, mas o que, que tem aqui nesse lugar? Ah, das wollen wir dir nicht so gerne zeigen. Não, sabe, isso aí a gente não quer te mostrar. Não temos liberdade de te mostrar. Eu falei, warum? Eu quero ir aqui. Eu falei, mas por quê? Pode ir em todo lugar, não pode? Vim de onde da polícia? Eu não sou policial, afinal das contas. Ja, sagte sie, ja, gut, machen wir die Tür auf. Aí eles falaram, ah, então tá bom, vamos abrir aquela porta. Tava um grosso bildschirm. E havia um grande monitor ali. Daneben gab es zwei Lautsprecher. E dois alto-falantes ao lado. Privatkino. Cinema particular. Home theater. Sagte ich, ja, schön. Ich habe weiter nichts gesagt. Eu falei, bonito, não falei nada mais. Aber sie wussten selber. Mas eles sabiam que aquilo era o piapinho do pic-pic-pic. Eigentlich mussten wir das. Aber sabia que, na verdade, não precisava daquilo, mas... Wir haben ja auch schon mal andere Freunde als Luke, die kommen. Temos também amigos diferentes do Luke, né? Seria... Então, quando vem aqueles diferentes, ele quer dizer, precisava. Ich war froh, dass sie es geöffnet haben. Mas eu fiquei contente, que pelo menos abriram a porta. Das war ja schon mal ehrlich. Isso pelo menos foi sincero. Aber... brauchen wir so etwas? Mas será que precisamos realmente daquilo? Brauchen wir die Dinge der Welt? Precisamos das coisas do mundo? Wenn wir mit mehr, wenn wir mit Christus beschäftigt sind, dann haben wir doch keine Zeit für diese Welt. Porque se estivermos de fato ocupados com Cristo, não vamos ter nem tempo para o mundo. Dein Nachbar geht verloren. Porque o seu vizinho, enquanto isso, vai se perdendo aí. Als ich mit dem Flugzeug letzte Woche kam, quando eu vim semana passada de avião para cá, da stand ich mit Eva so hinten im Hinterteil, da schauten wir alle Menschen an. E nós estava lá, eu com a Eva, no Gähnen, lá atrás no avião, olhando para todas as pessoas. Der andere am Lesen und ja, alle machten cansados, abrindo a boca, bocejando, outros lendo. Alte, junge, Frauen, Männer. Velhos, jovens, homens, mulheres. Da fragte ich Eva, und wie viel glaubst du? Wie viel sind hier errettet? Eu perguntei para Eva, o que você acha? Quantas pessoas aqui no avião são salvas? Wie viel sind hier errettet? Quantos são salvos? Ah, meinte sie, 10 aber bestimmt. E ela falou, eu acho que uns 10 pelo menos. Olha, wieso meinst du, sagte ich, wieso meinst du das? 10 hier, meinst du, wir hätten 10 für das Essen gedankt, was wir eben bekommen haben? Eu falei, por que que você acha isso? Será que realmente 10 pessoas aqui dentro agradeceram a comida que acabamos de receber? Ich hoffe, es waren 20. Eu espero que estivessem pelo menos 20. Aber wenn ihr so in diese Welt schaut, wenn ihr eure Nachbarn in der Schule, auf der Arbeit seht, wie viele sind errettet? Mas quando a gente olha assim para o mundo, quando vocês olham para o mundo, para os vizinhos, para os colegas de trabalho, quantos de fato são salvos? Und errettet heißt nicht irgendwann tot, sondern ewiger Tod. Auch die Toten werden ewig leben, aber in der Hölle. Okay, lass mal, ich komme jetzt nicht mehr raus. Aber was ich euch sagen will, beschäftigt euch nicht so viel mit den Dingen der Welt. O que de fato eu quero dizer para vocês é, não se ocupem tanto com as coisas desse mundo. Lernt Christus kennen in den Schriften. Aprendam a conhecer a Cristo nas Escrituras. Verkünde das Evangelium. Anunciai o Evangelho. Und suche Gemeinschaft mit den Gläubigen. E busquem também a comunhão com os crentes. Und dann wirst du reich gesegnet. E então você é ricamente abençoado. Und du verpasst nichts in dieser Welt. E você não vai sentir falta de nada neste mundo. Denn diese Welt vergeht. Porque esse mundo é passageiro, ele vai passar. Diese Welt geht dem Tod, dem ewigen Gerichte zu. Esse mundo está rumo à condenação eterna, à morte eterna. Aber du und ich, wir sind gerufen hin zu Christus, hinauf zu Christus zu blicken. Mas você e eu, nós fomos chamados para olharmos para Cristo, para cima, para o alto. Keep looking up. Keep going on. Vai em frente. Então. E vai olhando para cima. Obrigado, irmão Luke. Thank you, brother Luke. Obrigado, irmão Bernardo, por todos isso. Bem, essa era a última palestra do dia. Agora nós vamos ter uma atividade. Nós estamos com um pouco de problema no horário, mas nós vamos ter agora uma atividade que é prioritariamente para os jovens. Os presentes podem participar